A seguir, programa legal com Flávio Viana, o grande amigo de todos. A partir de agora, programa legal, a sua companhia na universidade. Apresentação, Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Estamos entrando junto, ao vivo, no ar, aqui junto com você na Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região, com mais um meu, seu, nosso programa legal, sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, com certeza, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Estamos ao vivo junto com você. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, não se perca pela hora, 8 horas mais 40 minutos, não se perca pela hora, não se perca pela hora. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, vamos de sucesso aqui nesse programa legal de hoje, com exclusividade para você, com certeza. Vamos de sucesso aí para o pessoal da sala de matrículas, da Secretaria de Alunos, as meninas aí do Polo EAD, né, a Gilda e a Eleonora, também para o pessoal aí da docentes, professores, funcionários, graduandos de Estácio Friburgo, e também para quem vai ouvir esse programa legal na íntegra pelas redes sociais. Então vamos de sucesso, vamos de sucesso! Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba. Pois a água viva ainda está na fonte. Você tem dois pés pra cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, não, não, não, não. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai! Tente outra vez. Tente. Tente. E não diga que a vitória está perdida. É de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. libertação. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Dramas do sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Você precisa de um retoque total. Vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito, cê tá numa cilada. Cada um por si, você por mim, mais nada. Vocês... Vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Cantada assim parece uma música delicada, né? Cantar de outro jeito, vocês vão entender do que ela trata. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Dramas do sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Oh, eu quero você como eu quero. Oh, eu quero você como eu quero. O que você precisa é de um retoque total. Vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito, cê tá numa cilada. Cada um por si, você por mim, mais nada. Oh, eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor, bem melhor, bem melhor. Eu quero você como eu quero. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Com certeza você ouviu os sucessos aqui no programa Legal, sua companhia na universidade. Com esse quem vos fala, Flávio Viana, com certeza o grande amigo de todos. Você ouviu aí a fundo, Leone, como eu quero. E antes, você ouviu com Barão Vermelho, Tente Outra Vez. Esses foram os sucessos exclusivos aqui do programa Legal, com exclusividade para você. Tudo o que você não sabe, tem dúvidas? O Programa Legal vai ajudar você e a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, você sabia? Com certeza o Programa Legal traz uma curiosidade que tem tudo a ver com o feriadão de amanhã, né? Quem foi Tiradentes? No final do programa você vai ficar sabendo com exclusividade aqui, com certeza, no Programa Legal, sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, com certeza, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Não saia daí, continue com a gente.

Intenção de consumo das famílias cai 6,9% em abril em relação a março. Segundo a Confederação do Comércio, a influência da taxa de juros, que está bastante elevada, os consumidores reduziram ainda mais a propensão às compras na passagem de março para abril. Segundo a CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a intenção de consumo das famílias recuou 6,9% para 102,9 pontos, permanecendo pelo terceiro mês consecutivo no menor nível da série histórica, iniciada em janeiro de 2010. Na comparação com abril de 2014, a queda no indicador chegou a 17,8%. Ganhador retira prêmio de R$ 32,9 milhões de reais da Mega Sena. Aposta vencedora é de Diadema, Minas Gerais. Dinheiro rende 200 mil por mês na poupança. A pessoa que acertou sozinha as 6 dezenas da Mega Sena retirou o prêmio nesta segunda-feira, dia 20, e engordou a conta bancária em até 32,9 milhões de reais. O bilhete foi registrado na Casa Lotérica do Centro Histórico de Diadema, no Vale do Jequitinhonha. O prazo para retirada é de 90 dias, mas o milionário ou milionária buscou o dinheiro no primeiro dia útil. Bovespa cai pelo terceiro dia seguido à espera da Petrobras. De acordo com dados preliminares, o Ibovespa fechou em queda de 0,36% a 53.761 pontos. A Bolsa Paulista fechou a segunda-feira com o seu principal índice em queda pelo terceiro pregão consecutivo, em meio a movimentos de realização de lucros após o Ibovespa ter se aproximado dos 55 mil pontos na semana passada. Dólar recua R$ 3,02 em dia sem indicadores econômicos relevantes. Moeda norte-americana caiu 0,46% após avançar 0,82% na última sexta-feira. O dólar fechou em queda ante o real nesta segunda-feira, dia 20, revertendo parte da alta da última sessão, com investidores evitando fazer grandes movimentos na véspera de um feriado local e em sessão sem divulgação de indicadores econômicos relevantes. A moeda norte-americana recuou 0,46% antes a moeda brasileira, a R$ 3,0273 na venda, após subir 0,82% na semana anterior. Você está ouvindo Rádio Estação. As principais notícias em primeira mão do seu time e do seu esporte preferido. Daqui a pouco, com exclusividade, você terá notícias do seu time, do seu esporte preferido aqui no programa legal A Sua Companhia na Universidade. Estamos apresentando o programa legal A Sua Companhia na Universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Venha para Estácio estudar administração. Durante o curso, você adquire conhecimentos para solucionar complexos problemas da administração de negócios. Pode atuar no gerenciamento de pessoas, recursos materiais e assuntos relacionados às finanças. Administração é na Estácio. Um mercado com amplas possibilidades de contratação que exige profissionais capacitados. Esse é o perfil do engenheiro ambiental e sanitário.

E também, falando em Yasmin, lembrei também de Yasmin, que já está no terceiro período, né? Yasmin Marra, Cícero Marra, Manuela Perpétua, o pessoal aí, Zé Lopes. Mandar para todos que fazem comunicação social, jornalismo, publicidade e propaganda aqui na Estácio Friburgo, não se esquecendo do meu amigo Cláudio Melo Viana. Então vamos de sucesso? Vamos de sucesso. Programa legal, sucesso exclusivo para você. Você é algo assim.

aqui no programa legal, a sua companhia na universidade. Com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. As principais notícias em primeira mão do seu time e do seu esporte preferido. Série de fatores empurra o Vasco contra o Flamengo. O Cruz Maltino não venceu na partida anterior o rubro-negro. Não vence o rubro-negro há 3 anos. Ocorreu neste domingo. Não foi à toa que o duelo entre Vasco e Flamengo se tornou o clássico dos milhões. São milhares de torcedores, país afora, a aguardar, a prestigiar por este confronto que é quase sempre histórico. No caso dos vascaínos, a vitória foi essencial por motivos que vão além do jejum de 11 jogos sem vitória sobre o rubro-negro. Desde abril de 2012, o Cruz Maltino não vencia o rival. A nova chance ocorreu nesse domingo no Maracanã, a qual ele venceu o Flamengo. E a polêmica continua com certeza sobre esse grande jogo que ocorreu no domingo. Heróico Botafogo supera a adversidade, elimina o Flu e está na final do Cariocão. O goleiro Renan, do Glorioso, marcou o gol da classificação alvinegra. O Botafogo teve o jogo praticamente nas mãos na etapa inicial, quando fez 2-0 e poderia ter ampliado, mas foi sobretudo guerreiro, pois encerrou a partida com vários homens machucados e mesmo assim garantiu a vaga nas finais, ao derrotar o Fluminense por 2-1 no tempo normal e por um incrível placar de 9-8 nos pênaltis. Os goleiros foram os protagonistas de Diego Cavalieri e Diego Cavalieri errou a sua cobrança e Renan, além de 2 intervenções, acabou se tornando o grande herói, pois marcou o gol do triunfo. Botafogo empata com o Xará da Paraíba em estreia na Copa do Brasil. Glorioso tem atuação apagada fora de casa e não se livra do jogo de volta. O Botafogo ficou no empate de 2-2 com o Xará da Paraíba nesta última quarta-feira do dia 1º, no Alemão. No Almeidão da Paraíba. Em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil, os gols do Glorioso foram marcados por Bill, já os do Belo foram de autoria de Rafael Oliveira. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 16, no jogo de volta do confronto. O empate sem gols, ou por 1-1, já garantiu a classificação ao alvinegro. Essas foram as principais notícias de esporte, com exclusividade para você aqui no Programa Legal, a sua companhia na universidade. Você está ouvindo Rádio Estação. Esse é o momento especial onde o Programa Legal transmitirá a você as melhores mensagens de reflexões. Meu amigo e amiga ouvinte. Serrana. Mensagem de reflexão do dia. Título: Tenha confiança em dias melhores. Lute. Desenvolva habilidades e riqueza interior. O otimismo, a esperança, o ânimo eliminam o peso da vida. A vida ordena seguir em frente, trabalhar, agir, esperar e confiar. Se não existe como trabalhar, lute, confie, procure. Se as portas se fecharam, peça a Deus, Ele abrirá outra melhor. Se tudo está difícil, Deus facilitará para você. Se as lutas têm te afrontado, confie em Deus. Se você está triste, peça alegria ao Pai. Se você não está entendendo o que está acontecendo, peça sabedoria. Se você não sabe o que fazer da sua vida, peça a orientação de Deus e Ele te ajudará. E se você quer vencer, confie em Deus. Ele vai te fazer mais que um vencedor. Então, seja mais que um vencedor e confie nos planos daquele que tudo pode e daquele que tudo fará por você. Confie em Deus e seja um vencedor. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Com certeza o programa é legal, a sua companhia na universidade, juntinho com você ao vivo. Com esse quem vos fala, Flávio Viana. Com certeza o grande amigo de todos, com certeza. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. Meu querido e minha querida ouvinte, não se perca, não se perca, não se perca pela hora. A hora certa para você, sabe que hora é? 9 horas e 25 minutos. Não se perca pela hora. Cuidado com o compromisso, hein? Não vai perder, então não se perca pela hora. Escolha os melhores caminhos para construir melhor o seu futuro através da educação. Dicas, informações e orientações básicas. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Você que já é graduando Estácio, Nova Friburgo, e quer fazer uma segunda graduação, ou até mesmo você que ainda não é Estácio Nova Friburgo, mas vai ouvir esse programa com exclusividade nas redes sociais e quer fazer parte dessa equipe de vencedores, então agora você pode, com FIES ou com financiamento para valer, você agora pode fazer um curso presencial, semipresencial ou à distância, com certeza, através de um programa de bolsa do governo ou até mesmo do sistema para valer para você que não pode pagar mensalidade direta à faculdade. Então você pode escolher o seu curso e procurar uma dessas modalidades. Com certeza a Estácio Nova Friburgo abre as portas para você, com certeza. E para você também pode procurar diversos cursos como administração, direito, comunicação social, jornalismo, publicidade e propaganda, enfermagem, educação física, farmácia, entre outros cursos como tecnologia da informação e muito mais. A Estácio Nova Friburgo acredita em você. Então venha para essa equipe de vencedores. Estácio Nova Friburgo. A nossa vida é acreditar na sua, investindo no seu futuro junto com você. Garantia Programa Legal, a sua companhia na universidade. Compartilhe a alegria. Ouça a melhor. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. Tudo o que você não sabe, tem dúvidas? O Programa Legal vai ajudar você. E a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, você sabia? Se você não sabia, fique sabendo agora, aqui no Programa Legal, a sua companhia na universidade, com certeza. A pergunta era, quem foi Tiradentes? E como resposta, eu trago para você a principal resposta. Tiradentes, ou seja, Joaquim José da Silva Xavier, foi nascido na fazenda do Pombal, batizado em 12 de novembro de 1746, no estado do Rio de Janeiro, no dia 21, na qual viveu até o dia 21 de abril de 1792. Aí você pergunta o porquê desse dia 21, tá? Tudo bem. No dia 21... Prosseguindo. Foi um dentista, o que ele foi na vida? Foi um dentista, tropeiro, mineirador, comerciante, militar e ativista político que atuou nos domínios portugueses no continente americano. Brasil colônia na época 1530 a 1815, mas especialmente nas capitais de Minas Gerais e Rio de Janeiro. No Brasil é reconhecido como mártir da Inconfidência Mineira, patrono cívico do Brasil, patrono também das polícias militares dos estados e herói nacional. O dia de sua execução foi no dia 21 de abril e tendo como feriado nacional a cidade mineira de Tiradentes, antiga vila de São José das Mortes, foi renomeada em sua homenagem. Seu nome está escrito no livro dos Heróis da Pátria desde 21 de abril de 1992. A participação na Inconfidência Mineira trouxe, além das influências externas, fatores mundiais e religiosos que contribuíram também para a articulação da conspiração na capitania de Minas Gerais. Teve como seu julgamento e sentença, negando a princípio a sua participação, Tiradentes foi o único a posteriormente assumir toda a responsabilidade pela Inconfidência, inocentando seus companheiros. A sua descendência tem como questão e controvérsia há poucas provas documentais sobre os mesmos. Tiradentes nunca se casou, teve um caso com Antônia Maria do Espírito Santo, a quem prometeu casamento, e teve uma filha, Joaquina da Silva Xavier, nascida em 31 de agosto de 1786. Então esse é Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, herói do Brasil e herói da polícia militar. Então esse quem dá o principal motivo do feriado de amanhã, 21 de abril de 2015. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos de piada nesse exato momento, com certeza. É isso aí, né? Olha o bebê e o pica-pau do programa legal aí, né? Com certeza. Muito falado, muito destaque, né? Muito falado, né, esses personagens do programa legal, mas vamos seguindo a primeira do dia. Piada primeira do dia. O garoto apanhou da vizinha e a mãe furiosa foi tomar satisfação. Por que a senhora bateu no meu filho? E a vizinha responde: ele foi mal educado e me chamou de gorda. E a mãe replica: e a senhora acha que vai emagrecer batendo nele? Segunda do dia. Segunda piada do dia diz assim: a mulher comenta com o marido: querido, hoje o relógio caiu da parede da sala e por pouco não bateu na cabeça da mamãe. E o esposo responde: maldito relógio, sempre atrasado. Realmente fora do tempo e é de botar medo, né? Mas vamos à terceira do dia. Terceira piada do dia diz assim: o filho chega para a mãe e começa a falar: mamãe, mamãe, na escola me chamaram de mentiroso. E a mãe responde com braveza: cale-se que você nem vai à escola ainda. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, quarta do dia. A quarta do dia diz assim: qual a diferença entre um político e um cachorro atropelados? Resposta: antes do cachorro, há marcas de freada. Nem queira imaginar, né, amigo ouvinte? Agora a quinta do dia. A piada diz assim: por que a loira fala o telefone deitada? Resposta: para não cair a ligação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza. É a sexta do dia. Tá bom, telefone, já foi. Agora é a sexta do dia. Sexta do dia diz assim: o que fala o livro de matemática para o livro de história? Resposta: não me venha com história, que eu já estou cheio de problemas. Nossa. É, seu livro, é caso de polícia mesmo, hein? Vamos à última do dia. A última do dia diz assim: qual é a diferença entre... Não, essa já foi. Então, já foi a última do dia. Programa Legal já foi ao ar com seu quadro de piadas, com certeza. Oi, vem você pra cá. Vem você pra cá, você sabe. Você sabe muito bem. A Rádio Estação é a melhor rádio da região, não é verdade, Rock? O Rock está aqui que não me deixa mentir. Ai, escuta a Rádio Estação, que você não vai se arrepender, não é verdade? É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza. O Silvio tá falando que o Rock tá aqui, mas não tá, né? Tá o Flávio Viana, o grande amigo de todos. E eles aí, né? O Pica-Pau e o Bebê, né? Mas vamos seguindo com esse programa legal, a sua companhia na universidade, com certeza. Estação, a rádio que destrói. Oi, amigos, aqui é o Adam, príncipe de Eternia. Eu sou o He-Man. Quando eu ergo minha espada e digo: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força, eu me transformo em He-Man e adoro ouvir a Rádio Estação. É a melhor rádio que eu já ouvi. Escutem vocês também, que vocês vão ficar fortes, assim como eu. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza. Se ele falou, tá falado, né? Fazer o quê, né? Então vamos seguindo adiante com esse programa legal, a sua companhia na universidade. Com esse quem vos fala, com certeza, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Rádio Estação. Com certeza, meu amigo, minha amiga ouvinte. Previsão do tempo rapidinho, pode ser? Então vamos rapidamente à previsão do tempo. Fonte Climatempo traz a previsão do tempo para você nessa segunda-feira, dia 20, e também complementando essa terça-feira, feriadão, dia 21. Será que vai dar sol? Será que vai esquentar? Então vamos à previsão do tempo. No município de Cordeiro, a segunda-feira foi de sol e aumento de nuvens de manhã, houve pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 19, máxima de 30. Na terça-feira será de sol, olha o sol aí, e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20, máxima de 32. Em Petrópolis, a segunda-feira foi de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 17, máxima de 26. Na terça-feira será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 18, máxima de 28, vai estar mais ou menos o tempo também em Petrópolis. No Rio de Janeiro, capital, com certeza, a segunda-feira foi de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21, máxima de 33. Na terça-feira será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22, máxima de 34. Calorzinho na capital fluminense, né? Com certeza. Em Nova Friburgo, nossa querida Nova Friburgo, com certeza, essa segunda-feira foi de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 16, máxima de 25. Na terça-feira, o friburguense terá a oportunidade de receber o sol, mas também o aumento de nuvens de manhã, com a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 17, máxima de 27. E também a nossa querida Cachoeira de Macacu, com certeza. A segunda-feira foi de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21, máxima de 30. E essa terça-feira, com certeza, vai ser mais ou menos o tempo para o cachoeirense. O sol será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21, máxima de 29. Um pouco frio ou tempo fresco para todos esses municípios, incluindo Cachoeiras de Macacu. Essa foi a previsão do tempo, com exclusividade para você aqui no Programa Legal, a sua companhia na universidade. Com esse, quem vos fala, com certeza, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Meu amigo, minha amiga ouvinte, o programa legal de hoje deseja a todos os aniversariantes do mês, né? Porque não chegou nenhuma notificação no e-mail do programa legal, nem na página, mas deixa a todos os aniversariantes de hoje e do mês um feliz aniversário, que Deus abençoe a vida de cada um, com certeza. Para você também que está aniversariando, e com certeza, aniversariante do mês, com certeza tem um aniversariante ilustre, né? Hoje, o aniversário do querido coordenador e professor Jorge Marum, aqui da Estácio Nova Friburgo. Com certeza, parabéns, feliz aniversário. Pessoa que eu tenho grande admiração e respeito. Parabéns pelo desempenho do seu ótimo trabalho que vem realizando aqui na Estácio Friburgo, como coordenador, como professor. Com certeza, ele é coordenador do curso de Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, qual eu tenho honra de fazer parte desse curso de jornalismo aqui na Estácio Nova Friburgo. Então, meus parabéns, que Deus dê muitos anos de vida e abençoe e ilumine os seus caminhos, e que você seja sempre um vencedor, porque você já é, com certeza. E Deus, e se Deus quiser, não, Deus, Ele quer e está fazendo de você um vencedor, tá bom? Parabéns e feliz aniversário para você e todos os aniversariantes do mês, com certeza. Um forte abraço a todos e parabéns, feliz aniversário! Você está ouvindo Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Com certeza o programa legal, sua companhia na universidade, é diversão, atração, é informação, é notícia, esporte, é tudo. Com certeza, parabenizando os aniversariantes também, é piada, é tudo, é exclusividade, é sucesso nas redes sociais, facebook.com/programalegal. Você vai lá, curte a página e ouve todas as edições e também deixa a sua participação no Fale Conosco. Com certeza, Programa Legal oficial nas redes sociais, facebook.com/programalegaloficial. Sucesso esse que vai ao ar aqui na Rádio Estação, a primeira universitária da região serrana, aqui na Estácio Nova Friburgo. Com certeza, 110 curtidas, só falta você. Agora o Programa Legal, sua companhia na universidade, vai chegando a mais um final, não é mesmo? E esse programa legal vai chegando ao final, dedicando ao amigo Felipe Basílio e também a Karine Kinushi, com certeza. Também a Jaque Polo, Thaís Patuelli e também a Jefferson Alves e Gustavo Vidal. Esse programa legal de hoje foi dedicado também ao pessoal de Cachoeiras de Macacu e de Nova Friburgo, que vão ouvir nas redes sociais.